Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim, pois o nosso romance e minha vida é tão lindo. És que manda e desmanda nesse coração que só bate em razão de te amar. Daria o mundo a você se preciso. Você tem o aroma das rosas, me envolve em teu cheiro e assim imaginar a imensa vontade de estar ao seu lado. Nenhuma tem o brilho encantante como o dos teus olhos.